10 de dezembro, começa o Mundial Interclubes. Hora de conhecer o adversário do primeiro jogo. Após o primeiro tempo de pouca emoção, o Al Ahly do Egito bateu o Auckland City da Nova Zelândia por 2 a 0. É chance de gol, é chance para o segundo gol, é tentativa agora do Al Ahly com 27:45. A Butrica correu, bateu, gol! Gol do craque Butrica para o Al Ahly. Nem vai sair na foto Nicholson. Ela dormiu novamente no mesmo ângulo, no mesmo ângulo, no mesmo canto alto direito do Nicholson. 28 minutos, segundo tempo de jogo. Al Ahly 2, Auckland 0. Butrica 22, Al Ahly Inter na quarta-feira na semifinal do Mundial, Serginho. Definido o adversário do Internacional com dois golaços e o segundo de muita categoria. Butrica partiu para a bola, o goleiro não viu aonde ela entrou. 2 a 0 ao Ahly Belki. Vitória histórica, a primeira do futebol africano no Mundial Interclube, segundo gol da competição, terceiro gol do Al Ahly em duas edições do torneio. O adversário já agora conhecido dos colorados. O que dizer do time do Egito, hein, Abelão? Eu achei uma equipe, aquilo que eu já sabia, né, do Roberto tinha observado, uma equipe de futebol muito parecido com o nosso, mas muito voltada para o ataque. Eu já tinha dito isso aí semana passada, que se por acaso nós tivéssemos que enfrentá-los, seria um jogo muito franco, de muitas ocasiões. Só que houve um detalhe muito claro, né? A equipe do Auckland é uma equipe muito ingênua. Corre muito, se bate muito, mas ela produz muito pouco. Então, essa equipe que venceu com mérito e até com sobras, ela não foi exigida defensivamente. A Guaíba estava em todos os lugares. Na Espanha, acompanhava a saída do Barcelona com Rodrigo Weber. Aqui é o aeroporto El Prat, o Barcelona embarcando para o Japão. Agora uma confusão muito grande, imprensa, torcida, porque Ronaldinho Gaúcho está passando, é o último a entrar aqui, ele abana para a torcida, para a imprensa, muitos cinegrafistas, é muito difícil chegar nele, uma confusão muito grande, é impressionante, aqui o Ronaldinho é a grande estrela, todos os jogadores passaram tranquilamente e ele não consegue passar, cercado de todos os lados por cinegrafistas, fotógrafos, é impressionante, o Barcelona vai embarcando, muita gente aqui para tirar fotos, para tentar pegar autógrafos do Ronaldinho, que agora recebe alguns aplausos e vai subindo e se juntando aos demais jogadores. Ele foi o último a passar dos jogadores do Barcelona. Passou o técnico Frank Rijkaard também. E no Japão, o craque Fernandão acabava com as especulações sobre sua saída do clube após o Mundial. Eu já fui vendido ainda nesses 2 anos e meio que eu tô aqui, umas 10 vezes já. Então, toda história, um monte de especulação. É bom o torcedor entender o seguinte, que especulação sempre vai existir. Se o presidente do clube pudesse ser vendido, todo mundo queria comprar o presidente Carvalho para levar para as equipes dele. Então, isso aí, especulação existe sempre. Agora, de verdade, no dia que existir alguma coisa de verdade, eu vou ser o primeiro a chegar e mostrar para todo mundo. Agora, o meu desejo é de ficar 100%. No dia seguinte, o América do México sofreu para eliminar o Jeonbuk Motors da Coreia e confirmar presença na semifinal diante do Barcelona da Espanha. Apressando o América agora, buscando o gol de abertura, o gol que pode dar a condição de chegar ao jogo contra o Barcelona. Abertura para a ponta, caiu, bateu na bola, bola cruzada, fechada, vai entrando! Gol! Carioca. No cruzamento pelo setor direito do Cabanhas, todo mundo batendo na bola, metendo profundo no gol. E aí a expectativa, a 33 minutos, o gol que pode dar a vaga para enfrentar o Barcelona, a equipe do América do México. 33, segundo tempo de jogo, no placar do futebol da Guaíba de Porto Alegre. O placar de 1 para a equipe do América, 0 para a representação do John Book Motors. E foi o Ricardo Rojas o autor desse gol. Veio o Cabanhas pelo lado direito, recebeu, chutou cruzado para ver o que dava no tumulto, na grande área, na pequena área nesse lance, na verdade. O Ricardo Rojas se atirou meio que de peito, meio que de canela, tocou pro fundo da rede, mas pode ser o gol da classificação do América do México para a semifinal do Mundial, enfrentar o Barcelona 1-0.